porta foi meu construtor. Fez o céu, a terra e o mar, mas igual a mim não há nada igual. Imagem, pareço com você. Se o seu olhar é doce, o meu tem que ser. Sou a inspiração do Todo-Poderoso.